Voltando agora, pessoal, para o terceiro bloco, o bloco da Sprint Cup. A corrida da Sprint Cup aconteceu no domingo à tarde, começou por volta de 3 horas da tarde. Foi uma corrida, com certeza, muito movimentada. Uma corrida muito boa de se ver. Uma corrida onde tivemos várias trocas de liderança. Não tivemos aquele piloto que dominou a corrida e apenas no final foi mudado o resultado da corrida. Não, foi uma corrida bem movimentada mesmo. Tivemos 18 trocas de lideranças. O Brad Keselowski dominou a corrida em um certo momento. Geoff Gordon dominou. O Larson, Kevin Harvick, o Kyle Busch, o Jamie McMurray também apareceu por lá para dominar a corrida. Até o Eric Almirola, um pouquinho da metade para frente ali, mostrou as suas garras ali, mostrou que estava lá na frente lá, e mostrou que não foi pro Chase à toa. Apareceu ali também, liderou algumas voltas ali, o Eric Almirola. Então foi uma corrida para lá de excelente. No começo da corrida, o Kyle Busch acabou dominando a corrida, logo no comecinho. Depois o Geoff Gordon chegou puxando o Jamie McMurray também juntos. Os dois vieram escalando juntas as posições. Depois o Jamie McMurray acabou liderando a corrida até chegar na primeira bandeira amarela ali. Chegamos na primeira janela de pits, caí logo depois veio a bandeira amarela. Foi onde que o Geoff Gordon acabou voltando a liderança da corrida, depois o Brad Keselowski, e depois mais uma vez o Jamie McMurray assumiu a liderança da corrida. E foi assim a tarde toda aí, essa troca de liderança, uma corrida muito boa de se ver. O Brad Keselowski venceu. O Brad Keselowski agora é o único piloto a ter 5 vitórias, ele era o único a ter 4. Agora é o único piloto a ter 5 vitórias esse ano na Sprint Cup. Somando um total aí de 15 vitórias na Sprint Cup, o Brad Keselowski. Bom, interessante aqui essas 5 vitórias do Brad Keselowski. É que ele vem de vitória, né? Ele vem de lá em Richmond, foi pole vitória. E agora conseguiu mais uma vitória aí, o Brad Keselowski. 2 vitórias seguidas. É bem, bem interessante para o Keselowski. E começou já se autoclassificando para a próxima fase do Chase, o Brad Keselowski. Com certeza o Brad Keselowski aí vai, ele deva ir até a Homestead e lá sim vai disputar pelo título. Eu tenho certeza que ele vai lutar, ele vai, não vai à toa, vai para lutar pelo título aí, o Brad Keselowski. Parabéns ao Brad Keselowski. Bom, pessoal, o Geoff Gordon foi o segundo colocado. Ele e o Kyle Larson eles travaram um belo duelo ali no finalzinho da corrida ali. Até depois, após a corrida, o Geoff Gordon foi conversar com o Kyle Larson. Foi uma conversa, digamos que bem saudável. Talvez rolou algum conselho ali, já que não tivemos acesso ao áudio, né, da entrevista. Então eu tenho com certeza ali, foi uma corrida bem saudável ali do Geoff Gordon com o Kyle Larson. O Joey Logano, como sempre, o Joey Logano, pessoal, não vamos deixar o Joey Logano de fora. O Joey Logano fez uma corrida tranquila, calmo, quietinho ali, sem aparecer lá na frente, terminou em quarto, salvou o resultado, fez um resultado de, digamos assim, de manutenção, apenas já pensando já nesses cortes que vai acontecer depois das próximas corridas aí. São 3 corridas. Agora é Kansas. Agora foi Chicago, né? Depois de Chicago, agora vem New Hampshire. Depois de New Hampshire, vem a etapa de... Deixa eu só olhar aqui. Depois de New Hampshire, vem... Depois de New Hampshire, vem Kansas. Isso mesmo. Aí vai ser onde que vai ter o primeiro corte. E com a vitória, só para deixar bem claro, com a vitória, o Brad Keselowski já está automaticamente classificado já para a próxima etapa. Então, mesmo se ele ter alguns problemas aí, que ele talvez ele possa até ter, né? Ele já está automaticamente classificado já para a próxima fase aí. Não, pessoal, isso é ao contrário, é Dover. É Chicago, New Hampshire, Dover. Depois começa em Kansas a segunda fase, aí, onde que teremos apenas 12 contenders, vamos ter 12 pilotos que vão disputar até a próxima fase. Então é Chicago, New Hampshire, Dover, e depois começa no Kansas. Aí Kansas é a primeira corrida. Eu inverti um pouco aí. Então vai ser interessante aí essas três próximas corridas aí. E como foi, eu tenho certeza, como foi Chicagoland, vai ser New Hampshire. New Hampshire até que vem tendo bons retrospectos, né? Vem tendo boas corridas nos últimos anos aí, que era coisa que era muito difícil ter, e nos últimos anos aí vem tendo ótimas corridas aí. Bom, dentro do Top Team, tivemos apenas dois intrusos que não estão no Chase, que é a dupla da Ganassi, né? O Kyle Larson foi um terceiro e o Jim McMurray foi o nono. Eles são os únicos que não estão no Chase. Eles são os intrusos aí do Top Team aí que não estão no Chase. Então, só seguindo aqui, pessoal, o Kevin Harvick foi o quinto, fechando o Top 5. O Denny Hamlin, que passou a tarde toda reclamando de barulho no motor, falou que o motor estava a qualquer momento para explodir. Ele, mesmo assim reclamando, igual ele estava reclamando o motor, foi o sexto colocado. Um ótimo resultado para o Denny Hamlin. Denny Hamlin também precisa de bons resultados, precisa de, enfim, lutar pelo título aí. O Denny Hamlin aí, eu que falei semana passada, no preview que eu fiz do Puchase, o Denny Hamlin vem de, ele tem uns bons anos passados aí, boas temporadas passadas, onde ele conseguiu até um quinto colocado já logo no seu primeiro ano, ano de Hulk dele. Então eu tenho certeza que o Denny Hamlin aí deva fazer um bom ano aí, o Denny Hamlin, nessas próximas corridas aí. O Kyle Busch, companheiro do Denny Hamlin, foi o sétimo colocado. Os irmãos Busch, né, sétimo e oitavo, Kurt Busch foi o oitavo, o Jim McMurray, já falei, foi o nono, e fechando em décimo colocado o Matt Kenseth, ou seja, os três carros da Joe Gibbs dentro do top team, pessoal. Um resultado até que expressivamente bom aí para Toyota que vem merecendo, tá precisando. Tá faltando realmente bons resultados aí, vitórias concretas aí, e até agora são 27 largadas e o Matt Kenseth não venceu nenhuma ainda, pessoal. O Matt Kenseth só tá fazendo corridas, ele consegue fazer corridas para administrar resultado, vem fazendo corridas constantes, né, corridas que consegue terminar dentro do top team, mas não almejando vitórias. Isso aí pro Matt Kenseth pode ser algum fator interessante, essa regularidade dele lá no final do ano em Homestead. O Dan Hunt Jr. foi o 11º. O Jimmy Johnson, que acabou sendo engolido por todo mundo na última parada que teve, alguns pilotos, inclusive essa turma aí, Denny Hamlin, Kyle Busch, Kurt Busch, o Jim McMurray, o Matt Kenseth, eles entraram no pit, trocaram quatro pneus novos, vieram para a pista com quatro pneus novos, né? Logo no começo da corrida já tivemos isso, quando o Keselowski, teve mais outros pilotos também que eu não lembro agora. Eu lembro que o Keselowski foi um, acho que foi o Kevin Harvick. Teve mais, foi três pilotos, o Keselowski, acho que foi o Harvick, mais um, eu não lembro quem. Colocaram só dois pneus, saíram na frente, mas logo a estratégia de quatro pneus acabou engolindo eles. E no final da corrida também não foi diferente, onde que o Jimmy Johnson foi, que estava só com os pneus velhos, né, acabou sendo engolido pelos pneus novos. Ou seja, Chicagoland não tem muita importância, não vale muito o track position, já que o pneu novo lá faz toda a diferença. Tá aí o resultado aí, onde que o Jimmy Johnson foi apenas o 12º colocado. O Casey Kane foi o 13º. O Marshall X Jr. no 78 da Frontier Row foi o 14º colocado. O Ryan Newman foi o 15º. Aí, pessoal, vamos falar aqui dos pilotos que estão no Chase. O Carl Edwards foi o 20º colocado. O AJ Allmendinger foi o 22º colocado. O Greg Biffle foi o 23º. E o Eric Almirola, que teve o seu motor estourado na volta de número, se eu não me engano, foi ali perto da volta 200 ali, que ele teve o seu motor estourado. 220 por ali. Foi mais ou menos por aí que ele teve o seu motor estourado ali, o Eric Almirola. foi fim de corrida para ele. Ele que foi o pior chaser na tarde, lá em, na tarde de domingo, lá em Chicagoland. Bom, pessoal, teve uma notícia também que aconteceu, uma notícia que ocorreu logo momentos antes da largada aí, que foi o anúncio do Marcos Ambrosio. O Marcos Ambrosio está deixando a NASCAR no final do ano e está indo, está encarando e voltando, né, para a sua categoria, que eu tenho certeza que ele é muito bom, que ele vai dar muito trabalho, que é para V8 Supercars lá da Austrália. Ele está voltando, voltando com uma equipe da Penske, a Penske que está investindo nessa categoria aí. A Penske parece que gostou, visitaram aquela corrida que acontece em Austin, gostaram, e o Marcos Ambrosio parece que está voltando aí para ver os Supercars, onde tenho certeza que ele tem um talento ímpar aí, o Marcos Ambrosio, e realmente vai dar muito trabalho para o Mike Ickham, lá que é o maior vencedor lá da V8 Supercars lá, e aquela turma toda lá, que é onde são as coisas bem movimentadas mesmo, muitas ultrapassagens, muita estratégia diferente. Então eu tenho certeza que o Marcos Ambrosio vai brilhar naquela, voltando para aquela categoria lá na Austrália. Bom, o outro destaque aqui, pessoal, que tem que falar aqui, é o Michael Anetti. Ele conseguiu um patrocínio também, parece que conseguiu mais um patrocínio aí. Então o Michael Anetti, ele foi apenas o 40º colocado, teve problemas a tarde toda também, o Michael Anetti, mas ele já descolou mais patrocínio já para o próximo ano. Ou seja, o Michael Anetti é um piloto que vamos esperar, né, para que ele consiga fazer boas corridas no final do, mais pro final do ano aí. E teve também, né, um incidente bem curioso aqui, foi onde que o Rick Stenhouse Jr. e a Danica Patrick acabaram se estranhando aí, um encostou no outro, aí amassou bastante o carro do Rick Stenhouse Jr., mas ele conseguiu arrumar ali o carro, a lateral do carro ali, que ficou bem estragado, conseguiu arrumar e voltar para a corrida normal. A Danica Patrick também voltou para a corrida também. Ela mesmo assim, ela estava uma volta atrás, ela levou uma volta, ela foi o look dog na bandeira amarela, quando o Clint Bauer também teve problema, foi direto pro muro, acabou estragando todo o carro dele. Ele não teve a mesma sorte que o Rick Stenhouse Jr. teve. Ele acabou, Bauer, indo pro muro aí, e terminou a corrida apenas em 30º colocado, Clint Bauer. Essa que foi a... Esse incidente aí ocorreu na 5ª bandeira amarela da tarde, das 6 que tiveram lá na tarde de Chicagoland. Só que mesmo assim, mesmo com 6 bandeiras amarelas, tivemos uma corrida bem movimentada. O momento mais interessante da corrida foi quando o Jeff Gordon e o Kyle Larson lutavam pela liderança. O Jeff Gordon bem embaixo, bem na linha de dentro, na inside line. E o Kyle Larson na outside line, bem colado lá no muro. E o Brad Keselowski que veio e colocou o carro no meio, deixou os dois para trás, ele falando sozinho, foi embora, um abraço, e foi para vencer a corrida. Bom, pessoal, isso é o que aconteceu na corrida. Uma corrida muito boa mesmo, quem não assistiu vale a pena assistir, porque foi uma corrida muito boa, duração de 2 horas e 48 minutos, 18 toques de liderança, que eu já falei. Tivemos 6 bandeiras amarelas, 4 bandeiras amarelas por detritos, né? Foi duas bandeiras amarelas que teve um incidente na curva 2, uma na bandeira amarela que teve um incidente na curva 4 e um que teve no backstreet. Então são 4 bandeiras amarelas por detrito. E depois foi o Bauer, acabou tocando o muro e ficou muito lento na pista, e a Danica Patrick e o Rick Stenhouse Jr. acabaram se encontrando aí. Falando aqui, pessoal, já no campeonato aqui, já no chase aqui, né, vamos cair já na pontuação aqui. O Brad Keselowski é o líder com 2.059 pontos. O Jeff Gordon vem segundo, menos 7 pontos. O Joe Logan vem menos 10. Kevin Harvick menos 12. O Dan Howard Jr. vem menos 17. O Jimmy Johnson menos 18, assim como o Kyle Busch menos 18. E o Denny Hamlin também menos 18. O Kurt Busch vem menos 20. Menos 25 vem o Casey Kennedy e o Matt Kenseth, os dois, ambos, menos 25 pontos. O Kyle Larson vem menos 29 pontos. O Ryan Newman vem menos 30 pontos. O Edinho Mendigo vem menos 34 pontos. E o Greg Biffa vem menos 38 pontos. E o Eric Mirola, ele que foi o maior prejudicado na tarde aí, vem menos 52 pontos atrás do Brett Keselowski. É, ou seja, para corte, para o próximo corte, o Eric Mirola vai ter que remar bastante aí para chegar em Kansas, se ele quiser correr em Kansas e continuar nessa luta do Chase aí. Bom, na luta ali pelo 17º colocado, né, vem o Eric Mirola, perdão, o Kyle Larson, né, logo atrás do Eric Mirola, depois o Quint Bauer, Jamie McMurray, Austin Dillon. Eu tenho total ciência, com certeza, que o Austin Dillon não consegue acompanhar o ritmo do Kyle Larson, e o Kyle Larson vai ser o rookie do ano, isso eu tenho total certeza aí. Pessoal, só falando aqui rapidinho aqui, eu vou falar só o top 5 aqui de como seriam os pontos se não tivesse o Chase, tá? Se fosse o campeonato corrido de cabo a rabo, como era antes da primeira a 36ª corrida, como era antes, que até o último ano o Martin Kenseth venceu com apenas uma vitória, mas ele foi regular o ano todo. Se não tivesse Chase, ficaria assim em classificação: Jeff Gordon seria o primeiro com 957 pontos, o Daniel Hajduna com menos 41 pontos, o Brett Keselowski menos 80 pontos, o Joe Logano menos 88 e o Jimmy Johnson menos 123 pontos. Ou seja, o Jeff Gordon já estava aqui, vamos colocar aí, uma mão na taça, né? Que menos 41 pontos é praticamente uma corrida. Ele estaria uma corrida à frente de todo mundo aí. O Jeff Gordon aí ficaria essa luta aí também entre os dois, né? Já que Brett Keselowski e o Joe Logano viria só menos 80 pontos, aí já são duas corridas já de diferença. Eu creio que numa condição normal aí o Jeff Gordon já estava praticamente com o título na mão aí, faltando 9 corridas. Bom, pessoal, para falar da Sprint Cup, realmente é só isso. Eu não tenho mais nada a acrescentar aqui, e daqui a pouco eu volto com o bloco já das perguntas e as minhas apostas para o final de semana em New Hampshire.